Universo Ru Podcast. Eu sou Rod Reis. Eu sou Ricardo Pinheiro. Eu sou o Matheus Carvalho. Eu sou o Kirk. Certo, esse é o Universo Ru Podcast, episódio 27. A gente vai estar falando do episódio 12 da sexta temporada. Confere vocês? Confere. Sim. Closing Time. Vamos lá, nesse episódio a gente tem o Matt Smith como o 11º doutor. Companion interpretando o Craig Owens. James Corden, assim, será que o Craig foi o Companion? Será que o Companion é aquele que aparece no episódio como o do lado do doutor, ou Companion, ou pra ser Companion, precisa entrar na TARDIS e ficar um tempo, né? É uma coisa que dá até pra gente... A gente diz, tem gente que acha que Companion é só quem anda com ele na TARDIS por um tempo, né? Tem gente que acha que qualquer pessoa que faz um team-up com o doutor pode ser considerado Companion. O que vocês acham? Acho que isso vai virar uma questão filosófica, né? O que define ser um companion do doutor? Aliás, tem umas piadas quanto a isso, quanto à interpretação de companion partner, né? No episódio. Uhum. Pra mim foi. Pra mim, assim, eu sou bem liberal quanto a essa definição. Não sou tão fundamentalista quanto alguns fãs, mas pra mim, preencher o papel ali é aquele personagem que não é... É de apelo cômico, né? Uhum. Ele é um personagem de apelo cômico. Você ri sempre com o Craig. Eu fico no meio... Perdão. Não, assim, e não é à toa que ele voltou, né? Aham. Uhum. Fala. Eu fico no meio termo. Eu não sigo nem essa linha de que tá com o doutor no episódio é companion, nem de que tem que viajar na tarde por uma temporada, 5 episódios, 6 episódios. Eu fico com a ideia de que pisou na TARDIS, entrou na TARDIS, Companion. Mas o Craig não entrou na TARDIS, então ele não é o Companion. O teste pra mim não é Companion. O Craig pra mim não é Companion. Tá, Kirk? Eu acho que pra ser Companion tem que ser uma coisa que o doutor sentiu a necessidade, ele pode recorrer, ele pode aparecer. Ele não foi no Craig pra pedir ajuda, não foi no Craig pra... Ah, você vem me ajudar nisso aqui porque a situação tá complicada. Ele foi por estar lá passando perto e resolveu vir. Na verdade, a TARDIS deve ter levado ele pra lá por causa da situação do episódio e tudo mais, mas eu acho que não. Eu acho que o Craig não. Tá, bom, a gente... Depois a gente pode até discutir mais isso em outros episódios, mas eu acho que todo episódio tem um humano ou uma criatura que faz um contraponto com o doutor, que tá lá do lado dele, que ajuda, né? Mesmo sendo o... Por exemplo, tem um episódio que ele tá com a Amy, só que a Amy sai com o Rory pra fazer uma coisa, o doutor fica com uma outra pessoa, provavelmente. Ele dificilmente fica sozinho. Eu acho que aquela pessoa que tá... Ele tá, mesmo que a Amy seja a companheira oficial, se ela tá fazendo outras coisas e o doutor tá com outra pessoa, essa outra pessoa, pra mim, é a Companion. Então, ao meu ver, a ocasião faz o Companion. Acho que, nesse caso, eu chamaria mais de sidekick, alguma coisa do tipo. Só fazer o papel de pessoa pra controlar o doutor. Que nem... Porque eles falam que ele precisa ser controlado, ele precisa de alguém pra estar ali, pra falar quando parar, quando ele pode sentar o dedo, essas coisas, assim. Uhum. Senão ele acaba que nem o 10º doutor no Wars of Mars. É. Então, naquele episódio, a Companion era a capitã, né? Era, de certa forma. Então, aí, esse é o ponto... Ela, justamente, ela se viu aí pra dar o basta nele. Aham, uhum. Eu acho que existe essa... Mas se você olhar pro certo lado, se você avaliar a questão do Companion como companheira ou companhia do doutor, de certa forma. É, eu acho que no caso de Doctor Who, a coisa do Companion, ela extrapola o sentido da palavra, né? Sim. Ela não é só uma companhia do doutor. A pessoa que é um companion é aquele que ajuda, que faz o doutor enxergar o que está acontecendo, faz o doutor enxergar as falhas dele, faz o doutor refletir. É, eu acho que é mais por aí. Né? O significado que a série deu para a palavra companion. Bom, mas de qualquer forma, é uma discussão assim que você que tá ouvindo pode até colocar nos comentários e pode mandar seu áudio que a gente coloca aqui e dê sua opinião. Continuando com o cast do episódio, a gente tem a Karen Gillan como Amy Pond, Arthur Darvill como Harry Williams, Daisy Haggard como Sophie, Alec Kingston como Riversong, Frances Barber como a Madame Kovarian, Paul Casey como Cyberman e Nicholas Briggs como a voz do Cyberman. Como o escritor foi o Gareth Roberts, ele já tinha feito o quê? Ele fez o The Lodger, né? Ele fez o episódio do Shakespeare na segunda temporada e fez o episódio com a Agatha Christie, se não me engano, na quarta temporada. O Unicórnio e a Vespa. Exatamente. Tá. E o diretor foi o Steven Hughes. Ok. Então, o episódio, ele começa com o doutor indo visitar o Craig, né? Aquele gordinho do The Lodger. Quando ele, meio a contragosto, ele começa a perceber umas flutuações de energia e ele começa a investigar e aí descobre que existe uma nave enterrada ou tá lá, caiu muito tempo atrás no lugar onde foi construída a cidade e ele descobre que, na verdade, essas naves são do Cyberman, né? Vilões clássicos do Doutor. Só que, assim, eu adorei o episódio, só que eu achei que, assim, se puseram uns Cybermen muito mulambo, uns Cybermen, tipo, zoado, né? Só pra ter um vilão. E eu acho que, eu gosto muito do Cyberman e eu acho que eles poderiam ter um status de vilões mais aterrorizantes do que vilões bobões, né? Que o doutor pode entrar na frota e destruir a frota toda e o doutor pode fazer a cabeça deles explodirem com o poder do amor. Então, assim, é a única coisa que eu fiquei bem mais ou menos com o episódio. Mas por ser fã do Cyberman, por achar que eles merecem coisa melhor. Eu acho que isso vai ficar mais bem explicado agora no final da temporada, até porque acho que a maior decepção de todo mundo com esse episódio é que esperava que se fizesse alguma ligação com o The Lodger em questão daquela tarde misteriosa que os Silence estavam tentando construir e não chegou nem a citar. Só teve aquele teletransportezinho fuleiro lá, tecnologia do século 51 fuleiro. E acho que, de certa forma, coube direitinho a ideia deles colocarem esse Cyberman como tá ali jogado, a nave caiu, precisam de coisas para reparar, que foi um caso parecido com aquele The Gurney Place, que a nave precisava de peças e eles usaram as partes da tripulação. Uhum. Mas eu acho que o ponto que ficou mais estranho do episódio mesmo foi que a maioria das pessoas esperavam a continuação de The Lodger. Não, estranho, porque eu nem pensei nisso. Na falar a verdade, eu não esperava uma continuação. Eu esperava a mesma sensação de episódio engraçado em que o doutor ele convive com os humanos, interage com os humanos e um pouco de um episódio mais cômico. E eu nem esperava que eles fizessem a ligação desse episódio com o próximo casamento da Riversong. Então foi uma surpresa boa quando no final teve uma ligação direta com, né, o que está acontecendo. Inclusive, eu gostei muito desse episódio ser um episódio onde o doutor ele já sabe que ele vai morrer, né? E ele vai ver o Craig já no caminho da morte, né? Já tá no corredor da morte. Isso eu achei legal. Eu achei legal a colocação do Cyberman como coadjuvantes. Se bem que uma coisa que me incomoda no Cyberman desde a volta deles na série atual é que a inserção do Cyberman do universo paralelo e agora a volta desses Cybermen clássicos, que esses Cybermen não são do universo paralelo, são do universo clássico da série, eles não estão sendo bem aproveitados realmente. Mas, assim, sobre o episódio, eu achei que o link no final ficou muito legal. Aquela coisa da River, no momento que... momento que todos já esperavam, né? Que justamente na temporada foi citado várias vezes. Uma hora Professor Riversong, na outra hora Dr. Riversong. E eu achei bastante interessante, porque eu tava vendo também, fiquei muito surpresa. 47 minutos, eu fiquei meio assim, caramba, o episódio já acabou, o que é que tem pra mostrar ainda? E no resto, finalzinho ali, nossa, uma coisa que eu achei muito, assim, é factível já toda temporada, tem que ter, que é o alívio cômico antes do final. Não, acho que não teve, nenhuma temporada não teve isso, né? É, até porque a gente veio de episódios mais densos, muito, né? Muito dramáticos. E episódios que tiveram até a pretensão de ser super de terror, mas eram episódios que tratavam de coisas mais deprê, coisas mais dark. Completamente. E esse, assim, teve um quê de dark porque era o doutor se despedindo, né? Ele se sentiu sozinho e ele acabou indo visitar o Craig pra ver como ele tá, tudo, dar um adeus, sabendo que a morte estava próxima. Então, eu achei que o Matt Smith ele conseguiu passar muito bem isso, né? Certos momentos de melancolia por saber que vai morrer. Assim, deu uma balanceada boa na parte da comédia. Sim. O episódio todo é uma comédia, mas o doutor inserido nele tem uma carga dramática. Uhum. É, é. Bom, deixa eu colocar umas curiosidades sobre o episódio. Acho que a primeira, pra quem conhece a série clássica, pra quem viu o Coisa do Segundo Doutor, esse episódio tem uma parte... nesse episódio tem uma hora que ele... Quando ele chega na casa do Craig e fala... Ah, você redecorou. É. É, eu não gostei. exatamente. Que é uma frase clássica do Patrick Troughton nos episódios dos Três Doutores e Cinco Doutores. Uhum. Então aquilo é... Foi totalmente tirado da série clássica, uma puta referência. Outra coisa são os Cybermets também, que eles apareceram pela primeira vez no episódio... Segundo Doutor. É, Tomb of the Cybermen. Cybermen. É, the Will in Space e Revenge of the Cybermen. São esses três episódios, três seriais que tiveram os Cybermets. Outra coisa é que aquela velha que aparece vendendo... Acho que ela vende o quê? Perfume? É, perfume. É, aquela velha, ela... O nome dela é Linda Barron. E ela já participou de Doctor Who. Ela cantou a balada of the Last Chance Saloon. Nossa! Caramba! É, você viu esse Gunfighters, né? Eu tô traduzindo esse arco. Então, é ela que canta isso. E apareceu no... No serial Enlightenment, também. Outra curiosidade, já saindo da série clássica... Não. Ela é vendedora de lingerie no shopping. Ah, outra curiosidade... não sei se vocês lembram, a hora que o filho do Craig, o Alfie, ele fala Doctor... Aquilo ali, a voz foi... Eles pegaram a voz de um cara que tem um blog de Doctor Who... Ou melhor, a voz da filha de um cara que tem um blog de Doctor Who pra fazer aquilo. Então imagina o fã botar a filha lá pra dublar... Nenhuma participaçãozinha dessa, mas... É, outra coisa que tem de curiosidade é que o perfume que a Amy tá vendendo lá, ou tá sendo a garota propaganda, é o Petrichor, né? Que foi mencionado no episódio The Doctor's Wife como um cheiro de Dust Terra After Mulher. Rain, que é... Seria o que é... Tava rolando um fake também que Stormageddon era... É, Fallen Silence em grego. Só que o pessoal que manja de grego já desmentiu. Muita gente tá animada. Oh, nossa, que legal. já cortaram, né? Essa ideia. Não, uma das melhores coisas do episódio é os dois poderes do doutor que ele demonstra, né? O de falar com o bebê. E aí ele descobre que o bebê ele se dá o nome de Stormageddon, The Dark Lord of All. E o poder de fazer shiu, e a pessoa ficar quieta. Mas isso ele já usou no The Doctor Dances. Ou foi no arco anterior do Moffat. Que o Nono fez a mesma coisa e a Rose calou a boca pra ele, pra ele explicar o que, que ele ia fazer. Né, que quando o menininho tá lá, acabou de achar a mãe dele, tá abraçando e que... Diz, negócio de cura tava rodando em volta deles, aí faz e ela cala a boca também. Tá, mas será que... Porque eu imagino que como uma mágica, né, como o poder, entre aspas, mágico do doutor, foi a primeira vez que apareceu. Talvez assim, ficou muito na cara que o doutor, ele é mais do que apenas as pessoas respeitarem ele quando ele faz isso, né? Que nem, ele faz com o bebê e o bebê fica quieto. E ele faz com todas as pessoas várias vezes e toda vez a pessoa fica quieta, né? Quando ele não faz isso, tipo um chill, colocando o dedo na boca da pessoa. Várias vezes ele já acontece isso, né? O doutor faz o dedo assim, só que ele enfia o dedo na boca da pessoa, a pessoa não consegue nem falar porque, meu, fala com aquele dedo sujo dele, né? Sabe, o cara vai, pilota à tarde, depois fica enfiando o dedo na boca dos outros. Aí o doutor, ele começa a trabalhar na loja, a gente vê que ele quer evitar ter gente, ele fica pensando essa coisa que ele deixa as pessoas que estão com ele, assim, as pessoas que estão com ele correm perigo, né? Ele tá com essa ideia na cabeça ainda, ele tá com essas dúvidas, esses pensamentos todos. E eu achei legal também que o Craig serve como um contraponto quanto a isso. Né? O Craig, ele fala, não, o doutor precisa ter alguém. E foi legal isso também. O Craig, o James Corden, ele tem muita química com o Matt Smith. Tanto é que eles se aproveitaram e fizeram umas inserções assim, que foram justamente pra fazer piada sobre isso. Aqueles dois momentos dele com o Craig, com a senhora da lingerie, falando que eles são partners, not companions. E o outro que ele quase ameaça beijar o Craig. Ainda faz bico, né? Aí, tirando a dúvida do Ricardo, que tinha. Acho que era o Ricardo, né? Que tinha achado que quando ele tinha feito aquele gesto lá no final de A Good Man Goes to War, era uma mamadinha. Aquele bico é o bico de beijo do doutor. Eu achei que isso você tem que ter a cabeça muito aberta e entender que é o doutor sendo o mais bobo possível, né? Assim, não dá pra levar aquilo a sério de forma nenhuma, senão... Assim, não, de fato. Né, também você tem que pensar que... É que nem aquela questão do companion partner, ele não meio que... Eu não sei se o doutor fica ligado ali ou não, se fica claro pra ele, porque a questão, digamos assim, do personagem ser um alien e tal. Uhum. Não, mas eu digo, esse, o doutor Matt Smith, ele consegue ser muito bobo e de infantil, sim, né? Sim, puxo isso, eu acho que ele se inspirou no segundo. Aham, uhum, sim. Esse episódio, principalmente, teve muito do Patrick Troughton. É assim, de mostrar que ele é um velho que age como uma criança, né? Sim. Então, Mas, deixa eu ver. É aquela questão assim, o personagem do doutor em si, ele meio que com o tempo, é como se fosse um Benjamin Button, vamos assim dizer, em relação ao tempo que ele meio que rejuvenesce fisicamente. Ele envelhece, mas ele envelhece mentalmente querendo ficar, digamos assim, às vezes se torna mais bobo. Mas é aquela questão, não, o doutor... Eu não diria nem bobo, mas eu diria que menos preocupado em aparentar, digamos assim, ser sério e sábio. Eu acho que vai depender de cada regeneração. Sim, de fato. Acho que pode ser que a próxima regeneração ele seja um doutor mais bem mais sério, né, e menos tio maluco do que o Matt Smith. Mas, sei lá, vai depender da proposta das próximas arcos com outros doutores e da próxima showrunner também. O que vocês acharam do Cybermats? Eu achei... Acho que não fez muita diferença. Realmente não tem muito o que achar sobre Cybermats e Cybermen nesse episódio. Eu achei que os Cybermats foram mais aterrorizantes do que os... né? Que o Cybermen mesmo... Porque o Cybermen, eles estavam lá embaixo, tentando sobreviver, pegando peça, né... E a posição, né, reposição, então eles estavam bem caídos. Porque é engraçado que a sinopse e tudo mais tem um foco maior no Cybermen do que o próprio episódio. Sim. A própria sinopse menciona, como você falou, que eles ficaram lá 200 anos, a cidade foi construída lá em cima e tudo mais, adormecidos e tal. O episódio não menciona isso muito bem, né? Uhum. Foi aquela coisa, né? Precisava ter um... Eles queriam contar a história dos últimos passos do doutor. De forma engraçada, então, colocaram o Craig junto. Novamente, eles queriam contar uma história de só abordando paternidade. Né? Se for ver, essa temporada teve o pirata com o filho. Teve o próprio Rory com a filha dele. Teve o pai lá do... daquele episódio das bonecas, né? Teve um de maternidade que foi que é a Amy com a Mel, mas isso de, putz, o pai com o filho teve bastante essa temporada. Quanto ao Cybermatch, quanto ao design deles novo, eu gostei, pelo que eu me lembre, eles não tinham... Comei melhor. Eles não tinham uma boca, eles tinham... Era um bicho com... Quase um bigode metálico. Tinha as anteninhas, era bem bizarrinho mesmo. É, e eu não lembro... Era trash. Eu não lembro deles terem uma boca e comerem. Eu não sei se eles atacavam, né? Não, acho que eles tinham uma boca, mas era uma coisa bem trash. Eu gosto do conceito deles, né? Teoricamente, eles são um Cyberman, Cyberbicho. Né? São bichos que viram... que eles passam pelo mesmo processo de transformação do Cyberman. Então, pode ser que tenha um Cybermatch cachorro, Cybermatch... Não, eu diria que Cybermatch são mais pra Cyberrats. Sim, mas... Mas daria pra... Vermes. É. Porque eles funcionam como uma última... Parasitas. É um parasita quando o Cyberman não tem mais o que fazer. Eles são os vermezinhos que pegam a energia pra eles. Uhum. Mas eu não sei, eu vi em algum lugar que eles usam bichos pra fazer esses Cybermats. Eu não sei se acontece isso no é canon ou não. É. Mas eu já vi teorias de que Cybermats são bichos que eles fazem virar Cyberman, né, entre aspas. Mais sobre o episódio. Uma coisa muito legal no episódio, eu acho que foi uma das melhores cenas, vocês concordam comigo? É o doutor no quarto com o Alf, né? Falando da infância dele e tal. É. Quando ele sonhava com as estrelas, ele realizou o sonho dele. Uhum. E aí ele usa a chave de fenda sônica pra... Amplificar aquele céu de estrela. Não, foi muito legal a interação dele com o bebê e... O Mofá sabe incluir crianças, eu acho assim, que o Mofá é muito bom incluindo crianças nas histórias. Se bem que o roteiro é do Gary Roberts, que eu acho que é um escritor que evoluiu muito na série do primeiro episódio dele até esse quarto. Uhum. Eu, todos que ele escreveu, eu gostei. Não, eu não gostei muito da Vespa, da Agatha Christie. Nossa, achei ótimo. São episódios que eles colocam coisas a mais no Doutor, que é legal, não é forçado, né? Que nem ele, o Doutor fica envenenado, aí ele faz um chá lá maluco pra... Não, isso é legal, mas a Vespa, eu achei a Vespa algo... Não, é aquilo também, né? A história não era sobre a Vespa, assim, como esse episódio não é sobre o Cyberman. É. Por isso que me decepcionou um pouco o Cyberman serem tão fácil de derrotar, né? Antigamente eles eram coisa terrível, tipo os Borgs da... Eles eram terríveis com o Cyberman, digamos, uma civilização Cyberman, um exército pronto pra atacar. Mas uma navezinha lá, embaixo quebrada, embaixo da terra há 200 anos, sem energia, sem peça pra conversão das pessoas, nem nada. Uhum. O Craig, o Sininho Carinhoso, né, que foi o ponto alto do episódio, que eu acho que de personagem que apareceu antes, não teve ninguém que eles insistissem tanto em alguém, uma característica de uma pessoa, sem que vá usar isso depois ou qualquer coisa assim. Porque é a segunda vez que o cara tá resolvendo tudo com amor. Só faltou, sei lá, aparecer os outros ursinhos e eles começarem a cantar a música dos ursinhos carinhosos. Ó, vamos falar do final, então. Eu, quando eu vi o que aconteceu, como resolveu, me deixou assim, o poder do amor, de novo, mas né? Eu acho que é o segundo episódio que me incomoda isso. O primeiro... Foi aquele dos Daleks da temporada passada. Não, mas na verdade o primeiro... Ah, o primeiro foi dos Daleks, depois teve o Lodger, né? Mas o Lodger não me incomodou, cara. O Lodger, eu acho que a coisa foi bem encaixada. Mas aquele dos Daleks, um cara é força de vontade, você é humano e tal. O robô deles, né? É, aquele robô. É o robô, você é humano, você consegue e tal. Essa coisa de... Não que a coisa de... O sentimento... É meio brega. Mas às vezes fica... Exatamente. Ó, eu vou falar como eu me senti vendo esse episódio. Eu achei caído a princípio, porque é por causa de você achar meio brega, né? Tipo, quando que na história da série uma pessoa que estava praticamente transformada em Cyberman, em Cyber Leader, né, em Cyber Controller. Ele praticamente estava transformado em Cyber Controller. Ele escuta o choro do filho e consegue reverter isso. Né, reverter a própria transformação em Cyber Controller. Né, e ainda explodir a cabeça dos Cybermen. Sabe, explodir a nave. Os Cybermen começam a morrer e até a nave explode. E aí quando ela explode, a loja continua intacta, né? Não dá nenhuma tremedeira no chão. Graças ao chão lá que eles colocaram, que o doutor comenta, né? É, tentaram explicar que não aconteceu nada porque o chão é de uma... o chão é duro pra cacete aqui, uma liga especial, sabe? Eu acho que tentando levar pra esse lado da lógica, se a gente for... Vamos analisar sem levar pelo lado de que foi o amor. Quando eles tentaram passar ele para ser o Cybercontroller, é como se eles fizessem uma programação nele. Então, ele não estava conseguindo se concentrar em nada, não estava fazendo nada. E a partir do momento que o Alf chorou, entrou em ação a programação que ele já tinha nele, que é a programação de ser pai. Então, é como se... De um ponto de vista mais lógico e meio forçado pra caramba, a força do cérebro dele fosse mais voltada, é como se priorizasse a ação de ir lá resolver o problema do choro do filho. Então, a partir disso, ele ignorou a programação de Cyber Controller, e como ele já ia ser ligado mentalmente com todos os outros Cybermen, e quebrou essa ligação no momento que ele coisou, eles estouraram lá e a nave saiu de controle. Tá, eu vou... Sim, à primeira vista eu achei caído. Depois, pensando no episódio, sim, eu consegui arrumar uma defesa pra ele, o que pra mim ficou menos tosco. Né? Que se vocês conhecem a série clássica, vocês vão se lembrar que os primeiros Cybermen, eles eram atacados pelas emoções. Uma das fraquezas deles eram as emoções. Até, assim, qual que é a origem do Cybermen? Cybermen, eles moravam lá no Mondas, que é o planeta gêmeo da Terra, e eles estavam passando por uma praga lá, assim, que eles estavam morrendo, e a alternativa da população foi se transformar em robôs. Só que isso acabou que eles foram perdendo a humanidade deles e virando cada vez mais robôs Confere, Matheus? Confere. Eles foram gradualmente adicionando mais peças ciborgues, sintéticas e tal, até virar aquilo que nós vimos na clássica. Uhum, né, que acabaram pensando, putz, a gente tá melhor como robô, então vamos transformar todo mundo em robô também e dominar o universo, transformando todo mundo em robô, né, em Cyberman. Com o passar dos anos, eles foram colocando várias fraquezas no Cyberman. Os primeiros, as fraquezas dele eram emoções fortes. Eu não lembro como que funcionava isso em termos de como as pessoas atacavam ele, mas as emoções feriam eles, porque eles eram sem emoção nenhuma. Depois falaram que acetona feria ouro. Eles, depois falaram que ouro feria eles também, depois campos eletromagnéticos, mas enfim, talvez foi isso que aconteceu. Isso, eles serem atacados pelo amor do Craig tem base na série clássica. E outra, ele estava conectado com todos porque ele, eu acredito que tenha um quê de Borg, né? Quando o Cyberman ele vira um Cyberman, eles têm uma certa coisa, um network entre eles. Não é? Então, aquela sobrecarga do Craig tendo aquela paixão gigantesca pelo filho, talvez ampliada por ele ser um Cyber Controller, né? E tem isso também. Aquela situação pode ter amplificado aquele sentimento, aquela emoção dele. Como ele já estava ligado com os outros Cybermen, aquilo passou para os outros e ferindo. E eu só achei idiota a cabeça deles terem explodido. O que vocês acharam do Alf e tal, das inserções do que ele pensava no meio do episódio, assim? Olha quem está falando, né? É. Não, eu gostei, achei legal, achei que o doutor... Isso é uma coisa legal dele saber falar com o bebê, até porque o Moffat, ele gosta de colocar criança, né? Então, eu achei uma das melhores coisas, isso. Tipo, esse episódio família, esse episódio cômico e trata de, na verdade, assim, tratando boa parte da despedida do doutor e do Craig tentando ser pai e tentando provar que é um bom pai. Eu achei legal. Eu não achei que o doutor vê a Amy, achei mais ou menos. Não, eu gostei daquele momento. Eu achei que ele vendo a Amy ali deu uma certa sensação de acabou. É, mas quando ele vê a Amy, eu achei muito bizarro a questão de que ele tá 200 anos mais velho. Mas aí também é algo discutível. Tem gente que isso é aquela coisa de... E se os 200 anos ainda estão pra passar nesse aspecto de, por exemplo... Que assim, o doutor sempre mente, né? Tem isso. Então, mas ele falou... Ele fez, a ligação foi muito direta com o primeiro da temporada. Então eu acho que já... Sim. Né, ele já pegou, tava de chapéu. Ele pegou aqueles envelopes azuis. Então ele já tava indo pra onde ele tinha que ir. Que é mandar os bilhetes, aqueles convites pras pessoas, né? Inclusive pra ele mais jovem. Eu achei que ficou estranho isso. De que talvez ele tenha passado 200 anos fazendo várias coisas, né? Não necessariamente. Ele não vai parecer mais velho de qualquer jeito, mas a gente olhando a Amy, a gente vê que no máximo passou 5 anos. Desde do The God Complex até esse episódio. E aí pro doutor passaram 200 anos, então ele foi pra um lugar e passou 10 anos fazendo alguma coisa, depois viajou e fez 1000 viagens até... Ele ter 200 anos a mais, aí ele volta um dia antes do dia que ele morre pra visitar o Craig e acontece todo esse episódio. Fazendo uma comparação que eu acho aqui inevitável, foi como o décimo, quando ele tava todo amedrontado de morrer também. Ele antes de receber o chamado do Zud ir lá pro planeta deles, ele chega com um daqueles colares havaianos. E comentando que ele fez muitas viagens e tal, se divertiu muito. Uhum. É, eu imagino que tenha sido isso. Eu achei... É que eu acho que 200 anos entre um episódio e outro é um pouco esquisito, mesmo pro doutor. Mas é aceitável, né? É totalmente Sim. aceitável, porque ele foi dito que quando ele encontra eles lá na América... Ele estava 200 anos a mais, ele estava com 200 anos a mais e ele estava cansado de correr, não é? Isso. Ele fala alguma coisa que até seria bem interessante assistir o primeiro, né? Pra ver, porque a gente já sabe, com essa cabeça de que aconteceu tudo isso com o doutor e aí ele sabe que vai morrer. Ele sabe que quando ele olha o astronauta, ele vê a Riversong, né? A doutora Riversong, ou a prof... A... Doutora já. Não, é a professora Riversong, né? Doutora. Ah, tá. Porque antes ela era... É justamente isso que eu achei muito interessante. Fizeram a ligação nesse episódio também, no final. Mostraram um outro momento chave, que é a mudança dela de professora pra doutora. Uhum. Interessante perceber também que ela estudou arqueologia e que isso diretamente fez com que ela estudasse o doutor, porque... O período que ele passou vivendo pela Terra foi ali, século 20, 21, e 30 séculos para frente é coisa muito antiga que ela estava estudando. Tanto que ela estava vendo aquelas entrevistas lá com as crianças crescidas que viram ele no final do episódio, e todo um arquivo só sobre o doutor. Uhum. Vocês acham que aquela data que o doutor morre não é a última página do diário, né? Não, não, não. Não. Não, porque ela continua e até o episódio da biblioteca, né? Biblioteca. Em que ela já é uma arqueóloga. E eu ainda tenho minhas dúvidas. Ela já é doutora mesmo. Uhum. Eu ainda tenho minhas dúvidas que vai ser ela que vai matar o doutor, porque soou lógico demais. Eles já entregarem, vamos colocar ela na roupa de astronauta. Que até o pessoal, eles estavam comentando bastante essa simbologia na internet de que no The Impossible Astronaut, quando o astronauta vai matar ele, ela foi levada pelo Silence, que numa roupa branca, como se fosse um vestido, o Silence levaram ela, era como se fosse os padrinhos do casamento, ela levanta o visor da roupa de astronauta como a noiva antes de beijar o noivo e eles ficam um de frente pro outro, como no casamento. Uhum. É uma simbologia que faz sentido, né? Faz todo sentido. Eu só quero ver como que o doutor vai escapar do beijo, né? É. E também, lembrando que falaram que a resolução da temporada, a temporada inteira, ela se resumia naquele Space and Time do Red News Day. Que a tarde fica dentro da tarde, desaparece dois Rorys, três M's e dois doutores. Então, fechou quase tudo que tinha no especial, menos o finalzinho. De ter o Wibbly Wobbly. Ah, mas é... Essa é a resolução da temporada. Vai ser isso, né? Não tem como. Tá, então antes da gente falar o que a gente espera pro próximo, vamos pras notas. Matheus? Cara, eu vou dar uma nota 3,5. 3,5 porque, mesmo com as falhas em relação aos sábios e algumas certas coisas, digamos, desnecessárias em relação ao amor, mais uma vez... O episódio é legal, é um alívio cômico que eu acho que ficou muito bem feito. Toda a questão da química do Matt Smith com o ator, Corden. Com James Corden, é fantástica. O uso do Alf, ou melhor, Stormageddon, episódio, é algo incrivelmente engraçado. E o finalzinho, a puxada, o cliffhanger pro final é genial. Acho que assim, não que não tenha como não comparar com episódios anteriores, mas se no máximo, estou olhando um 3 para esse episódio. Foi um episódio muito mediano, apesar de ser divertido, apesar de ter os momentos de alívio cômico, de ter sido ali um período já pré-luto, já no período de negação. Não sei muito bem quais são aqueles passos do luto. Mas o doutor já está aceitando a morte dele, tanto que ele... No primeiro episódio, ele fala que pensava que nunca ia cansar de salvar os seres humanos. E nesse ele já está demonstrando claramente, ele bate a cabeça na TARDIS. Não, para de perceber, você não está vendo nada, não está acontecendo nada, vai embora. Mas ele, mesmo assim, não conseguiu ir embora. O episódio, eu achei muito válido como episódio antes do final, justamente por aquela questão que vocês comentaram de ser um alívio cômico, que estava tendo episódio muito pesado atrás de episódio pesado, e esse final vai ser, porque tanto de coisa que adicionaram vai ferrar com a cabeça de muita gente aí, vão ter que assistir 3-4 vezes para entender, mas basicamente isso, acho que um 3 tá justo pro episódio. Maravilha, eu vou dar 3,5 também. Porque eu gostei do episódio, acho que foi um episódio bom. Ainda os Cybermen, eu fiquei realmente decepcionado. Então, assim, foi o ponto baixo pra mim do episódio. De resto, foi super divertido. Eu adorei tudo, adorei o Alf, eu adorei o James Corden. Eu espero que ele volte na próxima temporada. E assim, o final deu um bom gancho. Pro finale. Eu gostei que eles falaram, puta, foi o Craig que deu o Stetson pro doutor. Foi na casa dele que o doutor pegou os envelopes, então, assim, foi um cliffhanger, assim, fudido, que eu achei bem legal. E aí, vamos falar do próximo, do finale. Pra quem não quer spoilers, pra quem não viu as fotos do próximo, então, parem por aqui de ouvir. O que vocês acham que vai acontecer? Muita coisa louca. Eu acho que, primeiro, tem dois doutores no episódio. Tem aquele que é o... O conselheiro do imperador romano Churchill. Uhum, que é o barbudo. E tem que, se eu não me engano, ele é refém do Churchill ali. Ele, de alguma forma, tá sob cativeiro, tá em cativeiro. E tem o doutor mais jovem. A questão é que também tem outra imagem que parece um doutor com cabelo longo sem barba. Então, não sei se tem três doutores... Ou se é o doutor barbudo, faz a barba. Eu acho que ele faz a barba. Que é legal porque quando ele fica preso no primeiro episódio, né, naquele duplo, ele fica com barba também. Então, sim. A gente vê que quando o doutor tá preso, contra a vontade, entre aspas, ou quando ele tá em cativeiro, a barba cresce. Também acho que vão ter duas Rivers. a River recém-doutora e a River mais jovem. A River logo após Let's Kill Hitler, talvez. Uhum. E vão ter, vai ter uma Amy e um Rory, só que eles vão ser do universo paralelo, provavelmente. Todo mundo usando iPad, né? Uhum. A River desse universo paralelo, né? A Amy do universo paralelo, o Rory do universo paralelo. Vai ter um alienígena vestido de viking com o iPad também. Pra quem não sabe, ali é o Mark Gatiss. Ele é o Mark Gatiss? Exatamente. Oh, legal, legal. Eu acho que era engraçado. Estão teorizando muito sobre esse negócio do tapa-olho. Porque a Madame Kovara, ela não parece ser afetada pelo efeito do Siren. O mais provável é justamente isso. Que o tapa-olho seja, digamos, a forma de se ver o Silence. Estão teorizando assim. Ou o tapa-olho é uma imagem para ficar constantemente mostrando para você e você não ter como esquecer. Ou é alguma coisa relacionada com o campo da memória, o lado do cérebro que está tampado, protegido, com o tapa-olho. Dessa forma você acaba lembrando quando você vira, tirando um pouco do efeito. Pode ser. É, e vai ter a pergunta, né? Que o silêncio do doutor. A pergunta mais antiga do mundo, do universo, que está escondida à vista de todos. Espero que eles fechem esse arco de uma forma razoável e satisfatória. Até agora, algumas das reviews que eu já vi dizem que ele fecha muitas perguntas, abre algumas novas, como sempre. Uhum. E que a gente tem aqui agora um spoiler meio teaser. Não é bem uma revelação, mas é mais uma coisa para provocar curiosidade. É fato que vai ter gente, companions anteriores, não se sabe se são companions da série atual ou da clássica, porque esse episódio, pra você ter uma noção, foi uma coisa, só dava pra ver ele indo na exibição, no cinema, do exclusivo, que eu não sei onde é, se não me engano no BFI, se eu não tô errado. Ao contrário dos outros que, por exemplo, a Doctor Who Magazine recebia cópia do episódio pra assistir, depois eles devolviam. Primeira vez, o Moffat não deixou nenhuma única cópia ser enviada. Até porque na primeira exibição ele ficou muito puto com todo mundo soltando spoiler na internet, falando o que ia acontecer no episódio. Tanto é que você pode reparar que depois disso, é raro você encontrar qualquer tipo de spoiler realmente completo. Uhum. É, eu gosto que o Moffat joga frases, né, do episódio e coisas e dicas. Isso eu acho legal, mas foto revelando o que vai acontecer, eu acho... Não gosto também. Não. São mais teasers. Você quer saber o que acontece pelo pequena dica que você sabe que vai ter. É, eu ouvi falar que no episódio, no próximo episódio, vai o que acontece? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ah, sim. Uma observação, perdão. A gente tem a volta do ator que fez o Charles Dickens no terceiro episódio da série. Uhum. Fazendo o papel de Charles Dickens, mais uma vez. Que é algo raríssimo. Que ele fez participação na primeira temporada, voltar agora na sexta. É, vai ter... O mesmo papel. Vai ter pterodátilos junto com zeppelins, com dirigíveis, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Vai ter romanos, então, provavelmente... Churchill vai ser imperador romano. Aham. Ele tem um Silurian como seu assistente, aquele doutor, se eu não me engano, é o mesmo personagem do... É o doutor Maloquê, alguma coisa assim, se eu não me engano. Tem também Rory criança, Amy criança no episódio, já foi visto nas filmagens. Deixa eu ver o que mais. Tem uma cena onde muitos personagens estão na igreja, tem um discurso sobre o doutor. Tudo isso no episódio que é de 50 e poucos minutos? No máximo isso. É, só esperando semana que vem pra ver como vai ser, né? Teve também sábado aquela especulação de que apareceria o John Sim e a Catherine Tate. Mas eu acho um pouco improvável esses dois aparecerem. Se aparecerem, deve ser flashback ou então da mesma forma que elas apareceram no Let's Kill Hitler. É muito difícil aparecer o mestre depois da forma que ele acabou e a dona da mesma forma. Tem um final meio trágico. É, pode ser em forma de flashback ou de lembrança, né? Isso não é impossível. Eu acho até legal se aparecer o doutor lembrando disso, de coisas que aconteceram na décima encarnação. Mas aparecer mesmo como mestre, eu espero que se o mestre voltar, que seja outro ator até. Ah, não, eu gostaria de interação ainda com o John Sim. E eu acho que o Cumberbatch não faria o papel. E outra, eu espero que volte com o mestre clássico, né? Que é mais, assim, esse... Maquiavélico. É, mais Lex Luthor do que Coringa, né? Eu gosto desse Coringa. Esse mestre que eles colocaram é muito Coringa, pro meu gosto, muito brincalhão, assim. Eu gosto dos clássicos, que são mais gênios do mal e... Enfim, é isso. É bom lembrar também que quando a River vê o décimo, lá no Silence of the Library, ela pergunta pra ele se eles já fizeram piquenique em Asgard. E nesse episódio tá aparecendo um cara parecendo com um viking. Que é um pai dos vikings, né? Alguma coisa assim. Ele é filho de algum personagem importante, algo assim. Ele joga xadrez com o doutor, né? E o doutor pergunta pra ele por que ele tem que morrer. E tem algumas dicas também de que sua definição de xadrez ao vivo vai mudar por completo. E que não tem nada a ver com Harry Potter. Aquele xadrez do primeiro filme. Que é o xadrez... de bruxo. Isso. Bom, e acho então que a gente pode terminar por aqui pra criar uma expectativa maior e pras pessoas verem o próximo episódio. E aí a gente voltar semana que vem pra falar sobre como que a gente achou do finale, né? Certeza. Vamos deixar... Eu vou evitar ao máximo spoiler e foto a partir de hoje. Eu vi aquelas fotos, pra mim foi suficiente pra falar, chega, não quero mais saber o que vai acontecer. Não, também eu acho que no máximo esses spoilers meio que provocadores só pra instigar mais ainda a minha curiosidade. Não, não quero ver mais vídeo, não quero ver mais nada. Quero... Olá, Ruvians do Universo Ru. Aqui quem fala é Thiago, Serial 101, e eu gostaria de comentar sobre o último programa. Primeiro, eu queria dizer que o programa de vocês é excelente. Tenho ouvido todos os números do podcast do Universo Ru. E só agora tive coragem de mandar essa mensagem. Bom, mas vamos falar do programa. Primeiro, a temporada está muito aquém, na minha opinião, das temporadas anteriores. Não sei bem porquê. Na verdade, até tenho uma teoria. Vou discutir ela um pouco mais no final. Do episódio que vocês comentaram, Complexo de Deus, The Good Complex, aliás, como é que eu posso dizer? Às vezes é até difícil escolher as palavras. Foi um ótimo episódio, um dos melhores da temporada até então, eu tenho que dizer. Mas, sei lá, era um episódio estranho. Eu não tinha gostado até ouvir o podcast de vocês. Quando eu ouvi, algumas coisas fizeram sentido, outras não, enfim. Hoje eu daria uma nota 4, mas não tenho certeza se eu concordaria antes de ouvir o programa de vocês. Vocês perguntaram por que o Covarde era um alienígena. Cara, essa é a mais fácil de responder de todas. É um rato no labirinto. Simples assim, é pra dar aquela impressão falsa de que é um experimento, sabe? Que é um negócio muito mais sinistro do que realmente é. Acabou que não adiantou, porque nenhum de vocês caiu no truque, no MacGuffin, né? Outra que vocês perguntaram, o que o doutor viu na porta? Rapaz... Qualquer um que assiste o programa só tem uma coisa que ele podia ver naquela porta. A TARDIS quebrada. Fácil. Imagine por um segundo que for, o doutor ser obrigado a ser um ser humano, ter a sua vida normal, montar uma casinha em Londres e ficar lá. Você vai poder viajar. Você vai poder conhecer o mundo. Principalmente essa encarnação nova, que é completamente fascinada pelos mistérios do universo. Pra ele quer descobrir cada vez coisas mais novas, mais estranhas, mais... sensacionais, mais únicas. Então, ele vê a TARDIS quebrada, acabou, cara. Acabou a viagem, acabou o sonho, acabou os companions, acabou. Isso seria o fim, seria o maior medo do doutor, pelo menos na minha opinião. Eu adorei, assim, a discussão, né, o debate que teve entre os personagens, os monólogos, na verdade, né, foi um monólogo que o doutor teve com o Minotauro, já que só ele conseguiu ouvir o que o Minotauro falava. E foi bem legal, bem divertido. Vocês perguntaram se o Rory é o homem sem medo. Acho que foi o Android que perguntou. Cara, na minha opinião, o único motivo da River matar o doutor não é porque ela tem alguma ligação com a TARDIS, que ela tem a Milord, é porque ela é filho do Rory, cara. Rory tá num nível cada vez mais absurdo no programa. Cada vez ele tá fazendo mais coisas. Desde os episódios da temporada passada, ele já morreu quase tantas vezes quanto o doutor. Acho que morreu já 6 vezes. O doutor tem 11 regenerações. Morreu pelo menos metade. Cada vez mais ele tá provando que ele consegue se virar sozinho. Episódio anterior, aquele da... Qual é mesmo? Teve de medo, que eu esqueci o raio do nome do episódio. Enfim, que o alienígena é criancinha. A Amy rapidamente vira uma boneca e o Horror tá se virando sozinho e tá aguentando o tranco numa boa. Você pega outros episódios, o cara tá assim. Ele pode não ter conhecimento que o doutor tem, mas ele tá se virando muito bem. A própria garota que esperou, o doutor não conseguia convencer a Amy a voltar, ajudar a Amy nova. Não conseguiria, jamais. Agora, o Horror conseguiu. Isso é um negócio que cada vez mais ele tem se provado que ele tá no mesmo patamar, doutor. Tá, talvez não tenha tanta inteligência, talvez tanto conhecimento, mas ele tá se virando muito bem. Do episódio passado, esse agora que vocês vão falar no programa, espero que aliás essa mensagem chegue antes do programa sair. O Craig tá muito legal, muito divertido, mas é um episódio completamente comédia. Sério, usaram os Cybermen por usar, porque também não fazem tanta coisa assim no episódio. O importante é ver o doutor meio deprimido. Meio aquele, ah, tudo bem, foi legal, eu tenho que superar, eu tenho que fazer coisas antes do fim, e eu tô com pouco tempo, e tal, e sei, me estranho até o conceito, né? Tô deprimido porque é o fim, mas, porra, o cara sempre soube que ia chegar ao fim. E os Time Lords não são imortais, por mais que eles reclamem de poder viver bastante, eles não são imortais, nunca foram. Então, tipo, uma hora ele tinha que encarar essa realidade. Eu só achei estranho que ele teve descoberto isso conversando com um bebê, de novo, num monólogo que seria um diálogo mesmo, né? Acho que isso mostra como o Matt Smith é um ótimo ator, né? Ele interpreta muito bem. Mas fica um pouco difícil, porque você não vê se os outros atores são bons ou não. Ele tá se virando sozinho. Boa parte da temporada ele tá se virando sozinho desse jeito. Enfim. Eu gostei. Achei estranho o episódio, mas é bem divertido. As piadinhas de duplo sentido que o Doutor é gay e o Craig também. Aquilo é bem legal. Mas, não sei, cara. Acho que esse podia ser o mote da temporada nova. Podia ser esse episódio. Em vez do Doutor ter uma companion fixa, uma companheira fixa, um companheiro fixo, qualquer coisa do gênero, ele vai selecionar as pessoas do local mesmo. Pessoas que já sabem, pra ajudar, aquele negócio todo. Craig nunca entrou na TARDIS. E mesmo assim, ele é um ótimo companion. Bem divertido, inclusive. Mas não sei, cara. Vamos esperar pra ver. Ah, e quanto à minha teoria de por que que a temporada não testa as coisas, eu acho que é o efeito cliffhanger, cara. Todo episódio termina com 40 minutos. Os 5 minutos finais são prévia do próximo episódio. Então, tipo, toda vez que o episódio acaba, você não se importa com ele, acabou. Esse episódio mesmo acabou na hora que chegou a esposa do Craig, a Sophie lá. Acabou. Aí ainda tem a River Song falando lá, os molequinhos, ela lendo os livros sobre o doutor, que é estranho, porque o doutor, se você lembrar, na primeira temporada, instalou um vírus na internet para que todos os dados dele fossem apagados, né? Mas enfim, a gente ignora esses detalhes. Vamos esquecer para o bom funcionamento do episódio, fazer o quê? E, enfim, e no final, acaba que é um cliffhanger pro próximo. Isso tá acontecendo em todos os episódios, todos. No anterior é a mesma coisa. O episódio acaba já com a morte do Minotauro, mas ele tem que ir lá despedir da Amy, pra, que na verdade é um gancho pro final da temporada. Aí o episódio anterior, a mesma coisa. Todo episódio ele tá tendo um minutinho final, 2 minutos que seja, pros próximos episódios. Aí quando você vai falar do fim do episódio, tem negócio e tal, ele tá falando do outro. Tudo bem, eu até entendo que seja pra aumentar o interesse, mas acaba que todo episódio que você pega você acha incompleto. Bom, tudo bem. Eu ainda continuo assistindo, eu acho legal pra caramba. E vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Então é isso. A gente se vê semana que vem para o final da temporada, o último episódio do podcast referente à sexta temporada, né? Com certeza a gente volta para o especial de Natal e vamos tentar gravar alguma coisa nesse meio tempo. Obrigado, Kirk. Obrigado, Matheus. Kirk, lembrando qual que é o endereço do Ruvians. é www.ruvians.net. Se vocês aproveitarem enquanto tá na fase difícil do universo Ru, nós estamos lá. Tá, e Matheus? Obrigado aí pelo convite mais uma vez. E por enquanto, o Universo Ru tá. A gente tá no universoru.tumblr.com. Qualquer coisa, segue a gente no Twitter, @universoru. Toda e qualquer atualização aparece lá. Eu aconselho todo mundo a seguir o Universo Ru no Twitter, que é o melhor jeito de se manter informado das atualizações e dos posts. E o Ruvians também tá lá no Twitter, né? É, RuviansBR, o usuário. Tá certo, então. Então, obrigado por quem ouviu. Até a próxima.